Uma boa tarde a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Nesta tarde vamos abordar o tema, o Cântico das Legiões Celestes. Já está se aproximando o Natal, uma época de muita alegria para todos que entendem o significado do nascimento de Jesus. O comércio, a nossa movimentação toda nessa época, acaba muitas vezes nos levando a perder o foco do que é o Natal. E por isso que nós, quando nos aproximamos da época do Natal, gostamos de abordar temas relacionados à verdadeira essência do Natal. Para que a gente possa realmente reconhecer que é uma data muito importante para nós. E de todos os eventos que aconteceram naquele momento tão especial para a humanidade, que foi o nascimento de Jesus, nós vamos destacar nesta tarde um episódio que ocorreu, entre tantos outros, que impressionaram muito as pessoas que puderam testemunhá-lo, que foi o Cântico das Legiões Celestes. Nós temos no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 8 a 14, o apóstolo, ou melhor dizendo, o evangelista, ali falando sobre algo que ocorreu com os pastores que cuidavam das ovelhas naquela noite em que Jesus nasceu. Os pastores ficavam guardando o rebanho à noite, dependendo do lugar onde eles levavam os animais para pastarem durante o dia. E aqueles homens presenciaram um fato extraordinário. Eles viram a aparição de um espírito de natureza superior, que na tradição religiosa ficou conhecido como anjo. Mas nós sabemos que os anjos são, na verdade, o quê? O espírito humano que se libertou das imperfeições, que já não tem mais defeitos, e se torna aquele que só sabe cumprir a vontade de Deus. E se torna aquele ser que é capaz de produzir uma grande variedade de fenômenos, que é capaz de ajudar muito a humanidade. E o anjo que aparece, o espírito superior que aparece para os pastores, disse para eles que em Belém tinha nascido aquele ser que era tão esperado pelos judeus. Porque Jesus era alguém esperado pelos judeus e outros povos também. Numa outra ocasião poderemos falar sobre isso. Vários povos da antiguidade tinham expectativa de que viria alguém muito especial para um dia ajudar a humanidade. E os pastores então ouvem aquela notícia e ficam admirados com o que eles presenciaram. No Evangelho de Lucas, um determinado trecho diz o seguinte: então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Quem será que era essa milícia espiritual que o Evangelho de Lucas nos fala? Quem seriam esses seres que juntamente com os anjos aparecem? Eram outros seres, assim como ele, e que vinham ali testemunhar perante aqueles pastores a importância daquele acontecimento, o nascimento de uma criança em Belém. E esse cântico foi uma forma que eles encontraram para manifestar a grande alegria que eles sentiam naquele momento de saber que uma grande missão estava sendo finalmente concretizada no plano material. Porque ela já vinha há muitos milhares de anos sendo elaborada no mundo espiritual. O nascimento de Jesus aqui era algo que já era previsto há milhares de anos. Antes da humanidade ser humanidade, já existia essa pretensão do mundo espiritual, de que um dia Jesus estaria entre nós como encarnado, para ensinar como ele ensinou, para demonstrar como ele demonstrou. E esse cântico das legiões celestes tinha justamente essa forma de expressar, era a forma de expressar daqueles seres luminosos que vinham acompanhando Cristo, que vinham ajudá-lo naquela tarefa tão difícil para um espírito puro, que é revestir-se de um corpo físico. Para nós, reencarnar já é uma tarefa difícil. Difícil pela nossa imperfeição, difícil pelo contato com o mundo material, mas para um espírito puro, encarnar-se é algo ainda mais trabalhoso. Não porque para eles não haja o conhecimento nem condições de lidar com o mundo material, mas é que eles vivem num plano tão distante do nosso, tão separados da matéria, que até para a gente que vive aqui na Terra é difícil entender como a vida pode ser diferente do que dessa que a gente conhece. Por isso tem gente que tem grande dificuldade de entender a vida espiritual. Porque a gente está tão condicionado pelo mundo das formas, pelo mundo da matéria, que a realidade de existir apenas como pensamento, como energia, apenas como vibração, apenas como sentimento desmaterializado, é algo muito difícil de a gente compreender. Por isso que a gente não consegue entender, por exemplo, como é o modo de vida de espíritos como Jesus. O que ele faz no decorrer das horas? Como que é a existência nessa região do mundo espiritual? Porque a gente recebeu muita informação sobre vida espiritual, mas vida espiritual na condição evolutiva próxima à nossa. Mas vida espiritual de espíritos puros, nós temos que aprender muito ainda e temos até que nos espiritualizar mais para a gente poder entender. Então a vinda deles, a encarnação de um espírito puro no mundo material, é algo que não se dá instantaneamente. É algo que requer muito empenho, muito esforço e um planejamento muito grande, porque são missões muito especiais. Não é algo que se passa a qualquer momento na história da humanidade. Então, as legiões celestes, ou seja, aquele grupo imenso de espíritos do bem, espíritos luminosos, amorosos, expressavam através dessa expressão aqui, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens de boa vontade, era a manifestação deles dessa grande alegria de que finalmente esse grande plano se manifestaria. Nós vamos ver, para a gente tentar criar um pouco a ideia, tentar imaginar um pouco como foi esse momento em que os pastores ouviram o anúncio ali dessas legiões celestes, nós vamos ouvir um vídeo curto que, embora seja uma animação, traduz essa emoção de presenciar um fenômeno espiritual tão maravilhoso, tão extraordinário. Quietinho, queremos dormir. Todas aquelas pessoas de lugares distantes, as luzes de Belém. A cidade nunca esteve tão agitada. Quietinho, queremos dormir. Todas aquelas pessoas de lugares distantes. Imaginem as histórias que estarão contando. Ah, as histórias são todas iguais. As verdadeiras são entediantes. E as interessantes são todas mentiras. Mesmo assim, eu gostaria de estar lá. Oh, é melhor se acostumar com isso, rapaz. Nada de importante jamais aconteceu em Belém. Agora vá dormir. Eu vos trago novas de grande alegria, uma mensagem para todos os povos, pois nasceu neste dia, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal. Encontrareis o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Temos que ir à cidade imediatamente. Mas e quanto ao rebanho? Ele vai ficar seguro. Esta noite nasceu o Salvador do mundo. E qual então o significado desse cântico, né? O que, que eles queriam dizer nessa expressão glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens? O que, que essas legiões celestes queriam expressar com essa manifestação? Antes de a gente falar sobre o significado, então, desse glória a Deus nas alturas, nós vamos pensar um pouco qual era o tema, ou melhor dizendo, qual era o panorama das religiões no tempo de Jesus. Nós vamos fazer um paralelo entre as crenças dos judeus e dos romanos, mas sempre lembrando que não há aqui nenhuma intenção de condenar aquelas pessoas, porque eles viviam limitados no seu contexto cultural, religioso, era aquilo que eles conseguiam naquele momento dar de si. Hoje, as pessoas que conservam essas crenças também evoluíram assim como nós. Também têm as suas concepções muito avançadas também sobre a justiça divina e devemos sempre ter o máximo respeito por todos, por todas as crenças. Ao fazer essa comparação, então, é apenas para a gente compreender como as pessoas no tempo de Jesus tinham ainda dificuldade de compreender certas questões da lei divina. Vejamos, então, como que era a relação que os homens tinham, principalmente com as mulheres. Era a forma de ver, de tratar a mulher. Em todas as sociedades, em todas as épocas, a mulher sempre foi oprimida pelo homem, sempre. E até hoje é assim. Até de uma forma sutil, a mulher ainda sofre opressão nos nossos dias. E todos nós, espíritos encarnados como homens e como mulheres, devemos refletir nessa situação e trabalhar para que isso se reverta. Mas naquele tempo, essa forma de ver a mulher, de tratar, chegava a situações muitas vezes absurdas. Muitas vezes a mulher ela é colocada num papel em que se dizia até mesmo que ela não tinha os direitos como o homem tinha, né? Até a relação com Deus através da religião era um atributo exclusivamente masculino. Quando a mulher era demitida em algum aspecto nas religiões do passado, ela ainda assim ficava subordinada aos homens. Mas então, como era essa relação com as mulheres no tempo de Jesus? Era de intolerância total. E intolerância, muitas vezes, respaldada pelas próprias crenças religiosas. O que acontecia com uma mulher quando ela era acusada de adultério? A mesma permissão que existia para punir o adultério para a mulher era que era usada para o homem, mas só era usada para a mulher, porque o homem acabava muitas vezes manipulando a situação para ele não se parecer adúltero e apenas a mulher. Lembrando que na época de Jesus, a expressão adultério não é só no sentido de traição ao marido. O adultério era qualquer coisa que a pessoa fizesse que contrariasse aquilo que eles acreditavam que era uma lei divina, que era a lei divina. Então, o que, que acontecia com as mulheres? Elas eram condenadas ao apedrejamento. O homem, se fosse condenado como adúltero, também era apedrejado. Mas isso era mais raro, porque o homem acabava se protegendo nas suas relações e evitando que isso acontecesse entre eles. Mas quando a mulher era identificada como alguém que errou, a punição era a morte com apedrejamento. Existem partes do mundo que ainda isso ocorre, de pessoas que são punidas à morte por apedrejamento. E é algo cruel que precisa ser banido da humanidade. Mas qual que era o respaldo que eles tinham na religião para isso? Se você for procurar no livro do Antigo Testamento do Levítico, ou Levitício, como algumas traduções trazem, você vai encontrar lá no capítulo 20 dizendo: se um homem cometer adultério com uma mulher casada, com a mulher de seu próximo, o homem e a mulher adúltera serão punidos de morte. E a morte que era recomendada era por apedrejamento. Depois você tem mais uma característica da época, da forma de crer das pessoas, que era relacionada aos cultos exteriores. Acabava-se entendendo que para se relacionar a Deus era necessário elementos materiais, era necessário uma prática exterior para se reverenciar a Deus. E era então recomendado o quê? Geralmente sacrifícios de animais para agradar a Deus. Isso é algo que nós vamos presenciar não apenas na cultura dos judeus do tempo de Jesus, mas em muitos outros povos por muito tempo, e até hoje existem tradições religiosas, crenças, que sustentam essa ideia de que para se agradar uma divindade é necessário o sacrifício animal. Isso era algo até recomendado no livro do Êxodo, no capítulo 20. Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seres, os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, verei vocês e os abençoarei. Então era uma recomendação que era seguida ainda no tempo de Jesus. Nós temos também os religiosos no tempo de Jesus corrompidos com os interesses do mundo. Pessoas que misturavam as questões espirituais com as questões terrenas para obter vantagens materiais disso. Então, era o caso, por exemplo, de líderes religiosos comprometidos com os interesses romanos. Um dos grupos que mais Jesus chamou atenção para os erros que eles cometiam era o dos fariseus. Quem eram os fariseus? Eram homens muito cultos, formavam uma espécie de partido. Eles discutiam não só questões da religião, mas questões sociais, questões políticas. Eles eram como se fosse ali a elite pensante do povo judeu na época. E eles muitas vezes, devido a essa grande influência, grande poder que eles tinham de influenciar decisões, de direcionar decisões, eles muitas vezes acabavam conflitando os interesses próprios com os interesses do povo e com questões religiosas. Eles meio que distorciam certas situações para tirar vantagem delas. Isso é o que levou Jesus a condená-los, adverti-los quando ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretextos de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Os fariseus, no tempo de Jesus, eles simbolizaram essa grande hipocrisia que os homens que defendem uma religião, que pregam uma religião, têm quando eles confundem os seus interesses pessoais com os interesses das religiões, quando eles mercadejam com as questões espirituais. Se Jesus voltasse hoje e tivesse que falar dos fariseus, ele novamente citaria, com outros nomes, os nomes daqueles que se apropriam da religião para tirar vantagens materiais. Quando a gente estuda a história dos apóstolos, dos discípulos diretos de Jesus, nenhum deles jamais usou qualquer uma das possibilidades que eles tinham de ajudar, de curar, para enriquecer-se. Eles não tinham bens, eles não se preocupavam com isso. Então é algo muito sério para a gente refletir. Mas naquela época de Jesus, isso era algo que dificilmente as pessoas conseguiam entender. Mas uma das tarefas de Jesus foi alertar a humanidade sobre isso. Por isso que ele foi, muitas vezes, enfático, às vezes até parecendo duro, mas era algo necessário para despertar a consciência dessas pessoas do seu tempo. E algo que era comum nas crenças dos judeus do tempo de Jesus era Deus refletir as imperfeições do homem. O homem vem, ao longo da sua evolução, concebendo Deus, tentando entender quem é esse ser, ou o que é esse ser. E o que o homem tem feito nesses séculos? Ele tem tentado dar uma definição de Deus, mas muitas vezes busca os seus atributos pessoais para definir Deus. E é aí então que surgiram tantos equívocos em tantas épocas. Outra coisa que é algo então que vai mostrar para nós essa questão da imperfeição do homem, modelando a ideia de Deus. A concepção de Deus exclusivo de um único povo. Porque era isso que os judeus pensavam. Que apenas eles eram o povo aliado do Deus único, que era o Deus soberano, que era o Deus poderoso, enfim, que era o único Deus que existia. Isso era uma crença exclusivista deles. Acreditar que Deus fosse algo apenas para eles e os demais estavam totalmente ali desprovidos do favor de Deus. Outra coisa que revela essa forma de conceber Deus equivocada é imaginar que Deus precisava ser agradado com sacrifícios. Não há sacrifício que nós possamos fazer para Deus para agradá-lo, porque ele é algo que não se agrada. Agradar a Deus, o que que significa? Como a carne de um animal queimando no fogo pode tornar aquilo que criou o universo feliz? Como que isso pode ser importante? Hã? Então, eles tinham essas ideias porque eles entendiam que ele precisava de algo material para ser agradado. Outra coisa, acreditar que Deus pudesse se enfurecer contra a sua criação. O que que é a história da destruição do mundo pelo grande dilúvio? Né? É a manifestação da ira divina, como diz. Não é isso? Deus se enfurece das ações do homem e resolve destruir o mundo. Mas escolhe uma família para salvar. Agora, como que a gente pode conceber aquilo que Jesus veio ensinar, que era amor perfeito e sublime? Como a gente pode conceber que ele pudesse sentir fúria, sentir raiva daqueles que não o seguem? Então, essa é uma forma de a gente conceber Deus partindo das nossas referências. Nós sentimos ira. Nós temos raiva de alguém que não nos compreende, de alguém que não nos entende. Nós, imperfeitos, somos assim. Aquele que é perfeito não pode sentir raiva. Não pode ter atributos que são nossos, de imperfeição. E, por fim, como conceber, né, que Deus permitisse a origem do mal que destruiria todas as suas criaturas? Né, ou que destruiria um grande número das suas criaturas? Essa é uma forma de ver o mundo também, criando a ideia da existência do mal. Foi uma forma também limitada na época de idealizar uma compreensão do que acontecia. O homem, desde as eras primitivas, ele sempre viu em contraste a renovação e a destruição caminhando alternadamente. A própria natureza nos mostra isso. Por ciclos de destruição e refazimento é que o mundo se renova. O homem primitivo, ele cria a ideia do mal justamente porque ele não compreendia que a destruição era um dos aspectos da renovação do mundo. Quando ele vê as forças destrutivas da natureza, enchentes, tempestades, raios, ele imagina que isso é o quê? É a fúria de alguém, é a raiva de alguém, é um poder destrutivo de alguém se voltando contra a humanidade. Ele não compreende que isso faz parte de um processo de transformação contínua que a natureza está submetida. E aí que começa a origem dessa ideia da existência do mal, de algo que está ali rivalizando, disputando com Deus. Porque o homem primitivo, no seu pensamento tão simples, ele entende que da divindade vem a prosperidade, vem as colheitas, vem a produção dos alimentos, e de algo que é antagônico a isso, que é contrário a ele, vem a destruição. É aí que começa a se formar, então, essa ideia de que existia uma força oposta a Deus. Mas veja, como conceber que aquilo que é perfeito na sua essência pudesse criar algo que se corrompesse a ponto de se perder e pôr a perder os outros? Então, essas formas de crença, todas elas revelam que a nossa incapacidade de compreender Deus, revela a nossa incapacidade de concebê-lo perfeito em todas as virtudes que a gente possa imaginar e tudo em muito mais. Esse era, então, o panorama das crenças religiosas no tempo de Jesus, em Jerusalém, entre os hebreus. E agora vejamos em Roma como era isso. A mesma coisa nós vamos ver, a intolerância do homem com a mulher, punindo-a quando a mulher não seguia aquilo que o homem idealizava como correto. O que que acontecia com as sacerdotisas? Caso elas não se conservassem virgens, eram trancadas para morrer em abandono. Dava-se às sacerdotisas, às mulheres que exercessem esse papel na religião, né, de sacerdotes, sacerdotisas, e dava-se um prato de alimento, água, e a trancavam num quarto. E quando aquilo se esgotasse, ela morreria de inanição. Imagina a morte agoniada de uma pessoa, porque um ser humano pode ficar sem comer, dependendo das condições dele, por até 40 dias. Sem água, geralmente a gente morre em 3 dias, mais ou menos. Mas sem comer pode ficar por 40 dias. Então você imagine a agonia dessas pessoas que passavam por esse tipo de morte. Isso por quê? Porque o homem exercia ainda naquele tempo, como até hoje faz, esse jugo tirânico sobre as mulheres. E isso era respaldado por princípios da religião dos romanos. A gente vê que essa intolerância, ela não é tão diferente entre os judeus e os romanos. Se viam como inimigos, como antagônicos, mas, no fundo, eles tinham a mesma forma de lidar com situações parecidas. Olha como é a questão do culto exterior. Eles também faziam rituais e sacrifícios para suas divindades. Também sacrificavam animais, assim como os judeus faziam. Eles entendiam que isso era para garantir a ordem. Por quê? Com o sacrifício animal, apaziguava-se a ira dos deuses. Novamente, olha, concepção de uma divindade cheia de ira, de rancor, precisando ser agradada para ela não se voltar contra a humanidade. Os romanos também tinham essas crenças. E muitos outros povos da região também. Religiosos corrompidos. Aqui nós vamos ter a figura dos sacerdotes extremamente vinculados aos poderosos da época. Tanto é que muitos sacerdotes eram designados pelos senadores, pelo imperador romano. E eles exerciam uma influência muito grande sobre as decisões políticas. Porque muitas vezes eles faziam passar suas ideias como sendo ideias das divindades que eles representavam. Então eles defendiam seus interesses, das suas famílias, dos seus grupos. Temos também ali, então, os deuses romanos, também refletindo a imperfeição do homem, como os judeus faziam com Deus também. Refletindo em Deus, criando uma imagem de um ser repleto das imperfeições que o homem carrega consigo. E as práticas religiosas eram vistas como necessárias para a soberania do império e união de pessoas de uma família ou cidade. Famílias e outras cidades podiam ser escravizadas ou saqueadas. Aqui nós também temos a ideia de exclusivismo. As suas divindades só protegem a eles, não protegem aos outros, como os judeus também pensavam. Então a gente vê que isso conflita, né? Essas eram ideias comuns na época, mas que conflitam profundamente hoje com a ideia que nós temos de Deus. Essa ideia que nós temos de Deus, que Ele é para toda a humanidade, para todos os seres, é algo que surge com Jesus. No tempo de Jesus, fosse entre os judeus, que já acreditavam no Deus único, fosse entre o povo romano, que tinha se apropriado da cultura de vários povos, dos gregos principalmente. Então era um povo de uma grande cultura na época, as suas concepções religiosas ainda levavam o homem a ver o seu próximo, o seu semelhante, não como próximo, não como semelhante, a vê-los como pessoas diferentes dele e que o levava, muitas vezes, a agir de maneira cruel, de maneira desumana. As religiões, durante muito tempo, justificaram uma série de barbaridades. A escravidão, no tempo dos romanos, era justificada por princípios também das suas crenças. Eles acreditavam que se os deuses os favoreciam para que eles dominassem outros povos, é que eles tinham direito sobre a vida daquelas pessoas. Então veja, essa ideia de amor ao próximo, nós vamos tê-la nascendo com Jesus. Por isso que Jesus foi um ser tão especial. Não pelos milagres, não pelos fenômenos extraordinários, pelas curas, mas porque ele veio trazer algo para a humanidade naquele tempo que era profundamente revolucionário. É algo que hoje nós entendemos como necessário para a gente ver a paz no mundo. É algo que nós entendemos hoje fundamental para a gente viver em harmonia em sociedade. O respeito ao outro, considerar o outro com os mesmos direitos que eu tenho. Isso, quem começa a pregar publicamente é Jesus. Por isso que ele é tão especial. Qualquer pessoa que conheça bem a história desse período sabe que o que Jesus ensinou foi algo muito diferente do que se ensinava em qualquer localidade do mundo. E esses itens já falamos. Esse também já falamos. Vamos ver então Jesus em oposição ao tempo dele, mostrando cada uma das situações que já falamos. Jesus, ele em algum momento autorizou, sustentou, justificou a intolerância do homem com a mulher? Nunca. Mesmo que no cristianismo tenham sido cultivadas ideias de intolerância à mulher, de subserviência ao homem, de obediência ao homem, isso não fazia parte dos ensinamentos originais de Jesus. Isso foram religiosos que se corromperam por interesses pessoais, que levaram a conceber essa ideia de que a mulher devesse estar subordinada ao homem. Quando Jesus lidou com a questão de uma mulher que foi apresentada a ele como adúltera, e os fariseus, as pessoas da época ali, cobravam de Jesus: olha, a lei manda que ela seja apedrejada porque ela foi pega em adultério. E o que o Senhor nos diz? Porque eles já estavam muito incomodados com os ensinamentos de Jesus. É quando Jesus fala então para eles: quem estiver sem pecado, pode tirar a primeira pedra. Ele podia pegar a primeira pedra e atacar, porque ele não tinha pecados. Mas ele não fez. Tem gente que diz: ah, Jesus só fez isso para se acomodar ali e se livrar daquela turba que estava perturbando ele. Ou que ele não quis ainda criar maior atrito com os hebreus, com os judeus. Mas ele, ao dizer isso, ele estava dando uma lição profunda para todas aquelas pessoas. Quem tem direito de condenar o outro? Quem tem direito de julgar e sentenciar e aplicar uma pena sobre o outro? É só quem é puro. E olha, ele não disse isso, mas é o que a gente entende da situação. Ele, sendo puro, não a puniu. O que Jesus disse para ela? Depois que cada um começou a sair de cabeça baixa, envergonhado da situação, ele se dirige a ela e fala: onde estão os que te acusam? Vai e não peques mais. É uma atitude de profunda tolerância com o outro, sem julgá-la, sem dizer a ela se ela estava errada ou não. Só deu a recomendação que era comum a todos: vá e não erres mais. Não crie situações que atraiam para você uma situação problemática e dolorosa. Diz o Espírito Joana de Ângeles que o que Jesus estava escrevendo na areia quando ele foi abordado, ele estava escrevendo ali as palavras que designavam as imperfeições que cada um daqueles homens tinha. Avareza, cobiça, desejos, tudo aquilo que se passava no coração deles, Jesus estava ali grafando na areia. E eles ficaram realmente muito envergonhados, porque sabia que Jesus conhecia o que se passava no mundo íntimo deles. Então, Jesus agiu de maneira muito diferente das ideias correntes entre os judeus e entre os romanos. Como era a questão do culto, né? Como o homem se relaciona com Deus? É necessário sacrifícios, coisas materiais? O que Jesus fazia para se relacionar com Deus? Ele orava no jardim ou no deserto, em silêncio. Esse era o grande culto de Jesus para com Deus. Era o momento de ligação dele com o Pai, mostrando que não é necessário nada exterior para nos ligarmos a Deus. E quando ele lida com a questão dos sacrifícios que os judeus praticavam na época, Jesus ele não pôde combater 100% das crenças errôneas da época. Ele entendia que existiam coisas que as pessoas ainda não conseguiam se libertar. Sacrifícios a animais era isso também. Poucas pessoas na época conseguiram se libertar disso imediatamente. Então, Jesus, ele não combate diretamente o sacrifício de animais no templo, mas ele coloca uma condição mostrando que o sacrifício não é tão importante. O que era mais importante era algo que se passava no coração do homem. Que é quando ele diz: olha, deixa o seu sacrifício, vai se reconciliar com o teu irmão, depois você volta para se apresentar a Deus. Ao dizer isso, ele está mostrando claramente que o que importa na relação do homem com Deus é aquilo que se passa entre o homem e os demais filhos de Deus. Que as coisas materiais, elas não são importantes para essa ligação com Deus. E sim, o que diz respeito ao nosso sentimento, ao nosso coração, aquilo que diz respeito à nossa forma de viver no mundo. Isso sim era importante para a relação entre Deus, ou melhor, entre o homem e Deus. E Jesus, como ele lidou com a questão dos religiosos corrompidos, né? Ele vai dizer então o quê? No episódio do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, também muitos comentaristas do Evangelho pensam que foi apenas uma forma hábil que Jesus encontrou para ficar longe da questão dos impostos. Os judeus, eles, como todos os povos dominados pelos romanos, necessitavam pagar pesados impostos. E não é como é nos nossos dias, que a concepção de impostos é para o bem comum. Os impostos eram para manter o poderio militar do Império Romano, para que ele continuasse se expandindo. E os judeus entendiam que pagar impostos para quem os oprimia era algo errado, e de fato era. E eles tentaram envolver Jesus na questão, trazendo a temática para ele. Nos é permitido pagar os impostos? E aí Jesus diz para eles, então, de quem é a figura que está na moeda? É de César? Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele deixa muito claro nessa separação que nós não podemos tornar questões sociais, questões políticas, questões econômicas subordinadas a questões religiosas. Não podemos usar a religião para manipular e entrar em disputas que são próprias aqui da vida material. A religião, ela deve nortear, ela deve fortalecer o nosso senso ético, deve fortalecer os nossos princípios superiores, as nossas virtudes, para que a gente aja corretamente em qualquer contexto, mas nunca misturar os interesses espirituais com interesses materiais. Dessa lição do dai a César o que é de César, podemos extrair esse princípio também. Não podemos usar a religião como instrumento de poder para disputar por nada. Nem causas justas, nós não podemos usar a religião para entrar em disputa com o nosso próximo. Se tivermos que entrar numa discussão em termos de estabelecer justiça, devemos partir dos princípios da própria sociedade na época, mostrando como se chegar a um consenso que respeite o direito de todos, mas não usar princípios religiosos para justificar nenhuma ação. E temos em Jesus, opondo-se à ideia que o homem tinha na época, né, sobre Deus, Deus vai refletir a imperfeição do homem dentro das ideias religiosas que Jesus trouxe? Não. Deus, pelo contrário, ele vai ser apontado como um modelo de perfeição que nós devemos seguir. Quando Jesus disse, sede perfeitos como é vosso Pai Celestial. É oposição à ideia corrente da época entre judeus e romanos. Ao dizer para o homem ser perfeito como era Deus, era para que buscasse as virtudes divinas como modelo. Né? Se Deus é bondade, busquemos a bondade. Se Deus é amor, busquemos o amor. Se Deus é justiça, busquemos a justiça. É uma oposição muito grande às ideias correntes da época. É tirar a imagem de que Deus é como nós e que é o contrário. Nós é que temos que ser como Ele. Ou, dentro dos limites que nos é possível, alcançar as virtudes que nos colocariam, não como Deus, mas nos colocariam mais próximas dEle. Mais próximos dEle. E Ele ainda vai nos dar uma concepção de Deus ainda maior. Quando ele nos diz que temos que amar a Deus acima de todas as coisas, era o grande primeiro mandamento, e o segundo, semelhante ao primeiro, o próximo como a ti mesmo. Ao enunciar dessa forma que o segundo ensinamento, amar o próximo, é semelhante ao primeiro, ele nos dava a dica de como a gente amar a Deus, de como a gente nos aproximar de Deus. É o amor que se manifesta entre nós, seus filhos. E a vinda de Jesus, então, foi um projeto dos primórdios da formação da humanidade terrena. Ele veio numa época justamente para romper com todas aquelas ideias ultrapassadas que nós vimos e trazer uma nova compreensão do que seria religiosidade, espiritualidade, de como seria essa ligação com Deus. E para essa vinda de Jesus, há uma grande movimentação na espiritualidade. Espíritos de natureza superior, espíritos puros, espíritos de grande elevação espiritual estão atuando intensamente no lado espiritual da Terra para que Jesus viesse aqui. Já tinha as bases aqui daqueles que seriam os encarnados que o receberiam. Os seus pais, Maria e José, e outras personagens importantes do Evangelho, como Simeão, Ana e outros que passaram obscuros, foram pessoas que estavam preparadas para entender quem era aquele ser tão especial que nascia em Belém naquele tempo. E o Cântico das Legiões Celestes expressava a alegria de espíritos auxiliares da missão de Jesus. Era ali a manifestação, então, desse grande contentamento de ver essa grande obra dando continuidade, essa grande obra de renovação do mundo. O Espírito Emmanuel comentou essas três sentenças do Cântico das Legiões Celestes. O Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. ele nos diz que o louvor celeste sintetiza em três enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Era a síntese da missão de Jesus. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o coração e de toda a alma. Paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. E boa vontade para com os homens, definindo nossas obrigações de serviço espontâneo, uns à frente dos outros, no grande roteiro da humanidade. E o que deve representar para nós esse cântico celeste desses espíritos superiores? Né? Deve representar a lembrança do nosso compromisso com Jesus de trabalhar pelo progresso da humanidade. E como nós vamos fazer isso? Né? Como vamos aplicar aí na nossa vida esse princípio de trabalharmos por essa grande tarefa que Jesus vem empreendendo no mundo há muitos milhares de anos, que é a elevação do espírito humano? Nós vamos ver nessa mensagem que foi psicografada pelo Chico Xavier e que aqui também está sendo narrada por ele, a gente vai encontrar a receita, né, de como se tornar esse auxiliar de Jesus nessa grande obra de renovação do mundo. Prece diante da manjedoura. Senhor, diante da manjedoura, pinta-nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria fatuidade. Sol da vida, não nos confies as terras da morte. Fortalece-nos o bom ânimo, reaviva-nos a fé, induze-nos a confiança e a boa vontade. Tu que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu que deixaste a companhia dos anjos, sábios e generosos, por amor aos homens, ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade, ampara-nos contra as serpes do orgulho, conduze-nos ao caminho do trabalho e da humildade, e reconhecidos à frente do teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Assim seja. Então, com essa mensagem que nos traz essas ideias para refletirmos, né, sobre esse compromisso que nós temos com Jesus, que nós possamos meditar profundamente o quanto nós estamos dispostos a trabalhar pela renovação do mundo. O mundo espera muito de que algo extraordinário aconteça e mude os destinos da humanidade. Que o mundo só vai ter transformações e renovações a partir do homem. É a partir da nossa renovação interior. Quem sabe a gente se cristianizando mais, se tornando verdadeiramente cristãos, nós consigamos mudar, talvez não o mundo todo, mas o nosso mundo, o mundo ao redor de nós, nós possamos mudar. Que Jesus abençoe a todos, traga paz, harmonia, felicidades à vida de todos, que tenhamos todos aí um excelente final de ano, possamos ter muita disposição sempre de trabalhar pelo nosso progresso espiritual. Muito obrigado a todos.